direção 383287. 3287 sobe montanha, o 380, direto Leda, está contato radar. 380, direto Leda. Obrigado, 3287. voltar 3287. Confere, cruzando 200, chama Recife agora, 251, alterando 3325, bom voo até o Galeão. 251, secundário, 22. 251, alterna 33, 33, 25. 3325, obrigado, bom dia, até 3287.